Tem pessoas que parecem ter vindo direto do céu, vindo direto de Deus pra nós. Tem pessoas que são feitas de tem o dom de acalmar a nossa dor. Tem o dom de encontrar o jeitinho ideal de falar o que a gente precisa ouvir pra mudar. Tem o dom de fazer qualquer um ter imenso prazer em buscar a presença de Deus muito mais. E com certeza são amigos, amigos. O que falar de Nero? Nero, chato. Nero cínico? Nero sonso? Não, Nero não é nada disso não. Nero é brincalhão, Nero é irreverente, é diferente. Olha, até rimou. Então, Nero, eu tive aqui pensando, fazem mais ou menos 9 anos que nós nos conhecemos. E eu pude perceber, nesse decorrer do tempo, o grande amigo que você é. Muitas vezes me escutou, me aconselhou, me ajudou nas horas que mais precisei. E diante de muitas coisas, abri a porta da minha casa pela confiança que percebi em ti. Um amigo, um pai, um excelente pai de família. Eu costumo dizer, sabe, Nero, e você sabe disso, que eu só atraio pessoas do bem. E o que não presta sai por si só. Quem me conhece sabe disso, eu sempre falo isso. E que eu gosto de lidar com gente. E você é gente, sabe? Você é muito gente. Amigos assim é difícil de encontrar e você sabe disso. Eu tive o grande privilégio, a grande bênção de encontrá-lo e poder dividir contigo, partilhar a minha amizade e um pouco do meu dia a dia. Muitas vezes sorri contigo e até chorei. E como desabafo, foste meu amigo todos os instantes, sempre brincando, me aconselhando, me dando toque. Para mim é uma honra tê-lo como um grande amigo, um amigo de verdade. Diria que você foi meu mestre na net. Quando eu iniciei, você me deu toque. Rê, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Olha só, Rê, me ensinou a colar midis, lembra? Quando eu colava uma música do Bidis, essa é nova. Você falava uma palavra que eu não lembro. E, assim, eu tô, assim, emocionada, sabe? Pra falar de ti, eu me emociono, sinceramente eu me emociono. Que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa, esse coração maravilhoso que você tem, que abençoe você, não só você, mas toda a tua família. Que Deus te cubra de bênção, que possamos sempre desfrutar desta data, anos e anos, que possamos sorrir sempre de tudo, pois ter tua amizade, amigo, é uma grande alegria para mim e para minha família. Um abraço e um beijo da tua amiga, de dia retada. Fica com Deus, se cuide. Te adoro. E fazem da terra um lugar bem melhor. Fazem que a gente jamais se sinta só. E fazem da terra um lugar bem melhor. Fazem que a gente jamais se sinta.